relíquia, relíquia da antiga relíquia, relíquia da antiga relíquia. E funkeiro até morrer, deixa o som sacudir você, 100% lazer. Da antiga relíquia, e funkeiro até morrer, deixa o som sacudir você, 100% lazer. Era Sama do Silva, a estrela não brilha, junto com os família, formação de quadrilha. Fim de semana demorou para a bala, queria esquecer de tudo e ia pro baile zoar. Molecão loucão, calça de veludo, tô com esse time toco, baile treme tudo. De bandido novato, sem ter diretriz, eu ouvi um sonho impensável, só queria ser feliz. A curtição do funk, cada vez melhor, a massa se reúne, vários motivos só. Zoar de mulão, cantar os refrão, ver as princesinhas dançando no salão. As mina no passinho, puta na moral, geral competindo para ganhar o festival. Ouvindo Mr. Catra, enxerguei a realidade, vivendo e aprendendo pelos bailes da cidade. Antiga relíquia, e funkeiro até morrer, deixa o som sacudir você, 100% lazer. Da antiga relíquia, e funkeiro até morrer, deixa o som sacudir você, 100% lazer. Oh, oh, oh, oh, pai do União, dança chama gata, aperta minha mão. Baile inteiro dança quando eu solto o tamborzão. É o ritmo do gueto que sacode o sangue bom. Quando a noite cai é muito maneiro, baile lotadão, Rio de Janeiro. Lembro legal daquele tempo, quando os bailes tinham um jeito violento. Dá pra visualizar, não gosto de lembrar. A galera na pista começava a brigar. Baile de corredor, quem recorda tá ligado. De um lado o alemão, do outro o aliado. Só apenas uma a mais, fiquei vivo. Entre mortos e feridos, vencedores e vencidos. Agora a briga acabou, a paz veio fortalecer. E o movimento funk continua mó lazer, pode crer. Da antiga relíquia, e funkeiro até morrer, deixa o som sacudir. Da manhã o bonde todo se apronta, desce pelas vielas, o maluco se encontra. Do alto da ladeira o rio fica mais bonito, fiel, você fica mais perto do céu. Salgueiro Borel, pitbull cruel, conheci uma gatinha com a boca de mel. Roteiro de fim de semana é curtir baile bom, mas a polícia quer encharcar, é só a repressão. Não querem respeitar o pobre como cidadão, não querem me dar o direito de ter diversão. Som acima do normal, mano, não acho que tá. Vale na comunidade sempre, vai rolar relíquia, Rio de Janeiro. Orgulho em ser funkeiro, tem Deus para o guerreiro, movimento verdadeiro. A história do funk faz parte da minha história, várias lições de vida eu guardo na memória. Da antiga relíquia, e funkeiro até morrer, deixa o som sacudir você, 100% lazer. Da antiga relíquia, e funkeiro até morrer, deixa o som sacudir você, 100% lazer. Da antiga relíquia, relíquia da